Salvador, é o TAM 3201, gate 2, São Francisco, 3600, sempre na parte próxima. TAM 3201, está autorizado com fins, nível de voo 360, via 3 do Luno 6. Subida da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5537 é o código, 1935 é o controle. Autorizado então com fins, nível 360 da El Leda Bridge, para 3 do Luno 6, decola a curva à direita, 1935 é o controle, 5537 é o transponder, 3201. 3201 no cotejamento, corre adição para pushback e acionamento. 3201. 3201. Segue via o 995. 995, reautorizado para 3000, altímetro 1093, continue chegada a Conf. 3000, Golf 903, 995, tá bom. Aqui para o Amarelo. Tente e mantém. Mantém 050. Do marcador externo, completa LS, torre 1 no 8, meia 12. 18, meia, 7. Via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. Gente, pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, chama essa para decolagem, 52. Salvador, o Rio 5973 no ILS, avistando. Rio 5973, bom dia. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 89. Meu pouso, cabeceira 10, sentido vento. Objeto 5808, pelo tráfego da companhia que está fazendo um reboque até o portão 03, fique atento, tá ok? Fique atento, 5808. Da Gol, é autorizado para 3000 altímetro 1093, Gol 984. Firmando 1804, 3000 pés com 1013. Firma 1804, 3000 1093. 3000 1093. Good morning, go 1715, we are passing to level 180, descend to level 160, information box 1. Morning 1715, descend to 4,000 feet, 1013, direct to Bonf arrival. Direct to Bonf, descend to 4,000 feet, altimeter 1013, go 1715. Good morning, go 1607, information box, drop. Ok, 1607, bom dia, qual é a sua velocidade? Foi subido a reduzir 250, tá mantendo. Ok, ciente. Esse mantém a 050, chegada a Bonf, acione identificação. 050, chegada a Bonf, voa no 607. Juliette Cadec, finalizando a reboque, obrigado, um bom dia. Bom dia. 262, não, espera daqui a pouco. Em 5808, mantém a posição. Vai manter a posição, 5808. 8804, passa 035 para 030. Ok, ciente, passa 3400 para 3000, desse mantém a 2000. Reporte localizador autorizado LS. 2000 informar, vou no 804. Rio 5973, Salão 33, libere direito, prossiga táxi, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Rio 5973. Salvador, Gol 995, baixou, travou, bom dia. Gol 995, bom dia, mantém a aproximação, informarei vitalício. Livrou a pista Rio 5973. Gol no 995, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 8 nós. Repouso na 10, 995 gol. Dando localizador visual, gol 1804. Gente, passou do não completo LS, 2118, meia dúzia, bom dia. 18, meia, bom dia. Salvador, um bom dia, gol 1804 na final, batizado travado, visual. 1862. Desculpa. Salvador, bom dia, gol 1804, final, visual, batizado travado. 804, mantém a aproximação, informar isso, está livre? Mantém. Golo 995, solo 36, libere próxima à direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 995. Jet 5808, informa o vento 140 graus, 7 nós, o ajuste 1013, livre decolagem cabeceira 10. Autorizado cabeceira 10, decolagem 508. Gol, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 7 nós. E pouso 90, gol 804. Salvador, tá 3201 no gate 2, pushback, acionamento. Autorizado, chama para início táxi. Camarada, 201. Jet 5808, decola 38, chega no controle 1935, bom voo. 1975, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Jet 5808. Bom dia, 5808, contato radar na decolagem, direto gole, Bismarck. Gente, direto gole, quanto possível autoriza Eval? Ok, aguarde. Mano 607, reduz a 220. Reduzindo. Solo aos 40, libera direito, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 204. No 5 da Gol, décima tem 2000, autorizado RS, via bom. Altimento quando 0 no 3, reporta localizador 715. Autorizado RS, pista 10, chama aí no localizador, Gol no 715. No 897, passou uma centena em descida, reduz a 220. 07, redução 2009. Reduzindo. Passa a bordo, autonomia de 3 horas, terminando Guarulhos. Tá, Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. Maran 3201, obrigado. 3.013, bom. Gol 607, descendo para 2000 com 1013. 2000 agora, 1013, 607. Gol 1897, desça para 2000 pés com 1013. 3000 padrão, 1897. Gol 1715, estabilizou? Estabilizado agora no localizer. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186 para a torre, gol 1715, até logo. É. 1607, está autorizada a aproximação ILS. 607, está iniciando a redução. Ciente. Para 3859, desça para 5013 e chega na bomba. 5013 na bomba. Terá condições de manter o perfil, interceptar o localizador e aproximar, ou deseja manter a prova, perder altitude? 50, positivo, está autorizado ILS, altitude de 2000 pés. À sua frente, como é do seu conhecimento, voa o 1607 da sua companhia. E nós temos separação radar. Positivo, valeu, obrigado. Gente, cheque o trem, chame a torre, 1186, gol 1607. 186, obrigado, bom dia. Boa. Controle Salvador, Web 5808, passando agora o 220. Web 5808, vamos chamar Recife, 1288, caso negativo, 1251 no câmbio. Recife, 1288, negativo, 1251, bom dia, obrigado. Boa. Gol no 607, já baixou e travou a estabilidade de LS10. 607, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, Airbus 319, irá alinhar para decolar tão logo a pista liberada. Gente. 1935 é o controle. Autorizado Guarulhos, 1330, espelho whisky 50, saída da El Leda, Bidev, curva direita, transponder 5543, controle 11935, TAM 3171. Chama pra posicionar. Chamará. Próximo 9, eu liberar. 1219, Cona 79. Livre decolagem, vento 150 graus, 089. Gente, livre decolagem, 3201. 1897, 3 milhas para o externo, estabilizou? Estabilidade. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1186. 1186, bom dia, boa tarde. Boa. Juliette, portão 8, gol, 1795. 897, bom dia, continua a aproximação, número 2, aguarde informação de pista livre, vento 140 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3013. Sente aguardando, 607, pista livre, autorizado pouso no 40 graus, 08 mais. Deu pouso na 10, gol 1607. Então 3201, decolado 250, controle 119, decimal 35, bom gol. 1935, bom dia. 2, Salvador, bom dia, tá 3201, decolado, se escuta. 3201 é o controle, contato, roda. O 3259, teria alguma possibilidade de voador, não? Salvador, TAM 3859? 1121, décimo 9. 219, 607. Então, eu tava ocupado, tava ouvindo todo mundo. 3859, sem restrições até 2000. TAM 3201, decola da pista 10, está em contato. O radar, prossiga como autorizado. Fala, gol 1607, tribunal, se escuta. 1607, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 1607. 3859, pra Duna, positivo, 2000. Livre, capitão. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3597-180 para 160, sem sabor. 3597, desça para 5013, a chegada é bom. 5013 tá bom, 3597. Solo 5312-19. 19, boa. Salvador, 897. Bom dia, 5 para 1. 897, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4. Salvador, mais. Está autorizado ILS. Ok, 59 é autorizado ILS, obrigado. Isso quando o Guarulhos 10118, para sem atraso. Um, chame Recife 1251. 251, bom dia, bom serviço. Boa. Perfeito pra entrar na final. Ciente, já está visitando a pista 3859. Afirmo. Eu vou checar o trem, chamar 21186. 786, muito obrigado, bom dia e bom serviço. Boa. Solo Salvador, Cidade 3171, pushback, acionamento, posição 07. 3859, a uma vida de Simbra, baixar o travado. Agora táxi, doutor 3171. Torre Salvador, tá 3859. Doutor 3159, autorizado pouso, pista 1.